na mão que toca um violão. Se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. Na voz que canta uma canção, se for preciso, canta o hino, louva a morte, viola em noite enluarada no sertão, é com uma espada, esperança de vingança. O mesmo pé que dança um samba, se preciso, vai à luta. Capoeira, quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. Mão, violão, canção, espada e viola enluarada pelo campo e cidade. Porta, bandeira, capoeira, desfilando, vão cantando. Liberdade. Companheira, sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. Porta, bandeira, capoeira, desfilando, vão cantando, liberdade.